talvez ou de madrugada encontrar você seria tudo de bom. Te abraçar, sei lá, um aperto de mão. Tudo de coração, ó, só que firmeza. Sem malícia, na paz, com toda pureza. No mundo de hoje dizem que isso já era. E libertar sentimento é coisa de novela. Originalmente, sem falsidade. Acontece sim, em qualquer cidade. Te encontrar agora não foi por acaso. Seu sorriso alegra quem está do lado. Momento mágico é estar com você. Nesse exato momento te surpreender. Você merece sim ser feliz também. Alcançar sua meta e mais além. O futuro melhor podemos criar junto. Criar, transformar, buscar o triunfo. Cantar e dançar com você eu vou. Pelas estradas da vida vou te dizer quem eu sou. Na partida ou na chegada, valorizar você é a minha missão. O brilho do seu olhar também é inspiração. Uma energia boa você passa pra mim. Positividade é bem melhor assim. É bom sentir o seu calor humano. Ver você sorrindo, ver você chegando. Com a sensação de dever cumprido. Sem sair do trilho, honrando o compromisso. Felicidade, quem não quer, eu quero. Quem nunca desiste e alcançar o sucesso. Eu gostaria de ter você sempre ao lado. Na paz, na moral, de boa, sossegado. Sentir que você está em paz comigo e eu com você, seria lindo. Sonhar deixa o mundo mais divertido. É bom ter amiga, é bom ter amigo. Cantar e dançar com você eu vou. Pelas estradas da vida vou te dizer quem eu sou. Sou a R, A, R, E, sou a R, A, R, E, eu sou.